Eu sei que fiz tudo errado. Eu gritei com você, te puxei pelo braço. E outro dia escondido eu segui os seus passos. Porque eu morro de ciúmes do passado. E é por isso que eu perco a cabeça contigo. Mas eu juro mudar não termina comigo. Me perdoa, eu tô muito arrependido. Eu errei, e mesmo sem motivo eu desconfiei. Por causa de ciúmes várias vezes eu briguei, arrumei confusão. A gente dá um passo da separação. Mas é melhor você se acalmar, porque vai ser pior se a gente terminar. Deixa de orgulho, vamos conversar. Deixa o coração falar tudo que eu fiz com você. Juro, não vou mais fazer. Tudo errado. Eu gritei com você, te puxei pelo braço. E outro dia escondido eu segui os seus passos. Porque eu morro de ciúme. E é por isso que eu perco a cabeça contigo. Mas eu juro mudar não termina comigo não. Me perdoa, eu tô muito arrependido. Eu errei, e mesmo sem motivo eu desconfiei. Por causa de ciúme várias vezes eu briguei, arrumei confusão. A gente dá um passo da separação.